samba. Se pararmos com a briga, seu líder lutar. Junto lutaremos contra o preconceito. Somos irmãos, temos o direito. Você até parece que já foi derrotado. Parou de lutar, prefere ser humilhado. Você é um daqueles que fala: para a polícia eu não devo nada. Não precisa dever para pagar a sua sentença. É só ser enquadrado que eles metem sobre a sua inocência. Eles estufam o peito, exigem respeito. Mas como respeitar se eu não sou respeitado? E pela porra da polícia somos sempre humilhados. No meio de uma geral, a humilhação. Batem nossa cara e nos chamam de ladrão. Depois de uma geral muito embaçada, eles vão embora tipo dando risada. Dignidade é muito consciente. Que a polícia na rua também mata um inocente. A prisão nunca vem para o culpado. Vai sair em pune, cambada de safado. Ser um playboy é uma coisa de otário. Eu vejo o pobre evitando essa raça do caralho. O metido é playboy consciente. Trampo mendigueiro, compra uma calça e se sente. Entra no salão, fica empolgado. Mas não tem no bolso, nenhum trocado. Eu vou lutar pelo meu país. Eu quero ser muito mais feliz. Eu vou lutar pela minha vida. Clique, clique, boom, será que tem saída? Para os manos aqui, eu peço que me escute. Para os manos de lá, eu peço que me ajude. Para os manos aqui, eu peço que me escute. Para os manos de lá, eu peço que me ajude. Dali a Zona Norte, dali Nova Galvão. Rapaziada, firmeza, quase todos meus irmãos. Barracos de rua de terra. Cada dia que cê passa, aumenta a violência na favela. Aqui tem jovem sem opção, que faz de um revólver a grande profissão. Pilantra, você pode acreditar. Se não for na mão dos homens, somos nós que vamos te matar. Fatos ocorridos que me traz muita saudade. Carlinhos e Islã morreram na crueldade. Foram encontrados em Mariporã. Viva o Deus Carlinhos e Islã. Fatos ocorridos por causa de droga. E quando eu lembro disso, você se incomoda. Infelizmente na periferia, drogas, mortes, quase todo dia. Eu já estou cansado disso. Cada dia que se passa, mas o irmão está sumindo. Eu vou ditar três coisas que o capeta quem fez. Revólver, droga, polícia. Também eu vou lutar pelo meu país. Eu quero ser muito mais feliz. Eu vou lutar pela minha vida. Clique, clique, boom, será que tem saída? Para os manos aqui, eu peço que me escute. Para os manos de lá, eu peço que me ajude. Para os manos aqui, eu peço que me escute. Para os manos de lá, eu peço que me ajude. Dignidade máxima, Zona Norte de São Paulo, Jardim Cabo Sul, a todas as periferias do Brasil. Norte, Sul, Leste, Oeste, J, W, Mai, Multiplex, J, até mais!